fazenda é madrugada. O meu vaqueiro sai de perto da amada. Sela o cavalo, traz o laço, vem depressa na campina, vai buscar. Meu touro preto caprichoso é do povão. Vem a galope, traz o meu boi campeão. E quando chega na arena vaqueirada, num cortejo ritmado, seu amo vai versar. Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro de fama real. Traz o cavalo e a lança, vem brincar no festival. Vaqueiro de fama real, traz o cavalo e a lança, vem brincar no festival. Se acorda, vai no corre, bote a cavalgar. Vaqueiro, giro o laço troteando com meu boi bumbá. A vaqueira da roda dança e faz emocionar. Se acorda, vai no corre, bote a cavalgar. Vaqueiro, giro o laço troteando com meu boi bumbá. A vaqueira da roda dança e faz emocionar. Vaqueiro, meu bom vaqueiro, traz o boi touro preto famoso. Esse novilho tem nome, eu lhe chamo de caprichoso. Vaqueiro, meu bom vaqueiro, traz o boi touro preto famoso. Esse novilho tem nome, eu lhe chamo de caprichoso. Vem brincar no festival. Se acorda, vai no corre, bote a cavalgar. Vaqueiro, giro o laço troteando com meu boi bumbá. A vaqueira da roda dança e faz emocionar. Se acorda, vai no corre, bote a cavalgar. Vaqueiro, giro o laço troteando com meu boi bumbá. A vaqueira da roda dança e faz emocionar. Vaqueiro, meu bom vaqueiro, traz o boi touro preto famoso. Esse novilho tem nome, eu lhe chamo de caprichoso. Vaqueiro, meu bom vaqueiro, traz o boi touro preto famoso. Esse novilho tem nome, eu lhe chamo de caprichoso.